d'água é o sinal. Desse amanhã, kamikaze final. Made in Japan, padecemos no mal. Eu vi Satã, promovemos o caos. Leviatã, colapso, reflexo da nossa evolução. Avisa Darwin que deu merda e desse barro veio Adão. Meu lapso é sem nexo pra vossa perdição. Acho que o Chaplin tava certo, nenhum poder tem razão. Só questão de tempo, início pro sofrimento. Indício do precipício do nosso suicídio lento. Só questão de tempo, contagem regressiva. Mudamos a paisagem, passagem agressiva. A extinção se aproxima, gasolina, nicotina. Armas, carnificina, alienação que mina. Do vírus que contamina, da tela que divisa. Onde cê televisa, na brisa te hipnotiza. Sistemático, sistema que te frisa. O ser humano é frio, é mais maldoso que o Frieza. Desmatamento, rios em secamento. Poluímos o vento, destruímos o tempo. Sem racionamento de covas e velórios, nos mataremos antes fosse uma chuva de meteoros. E assim se nota que tá dando a cota. Daqui a pouco tá Jesus estampado em nota. Deixa o povo se matar pouco a pouco no caos. Mas que não vem do céu, o inimigo do seu semelhante. Risca a carne, tá cruel. Risca a carne, tá cruel. Deixa o povo se matar pouco a pouco no caos. Mas que não vem do céu, o inimigo do seu semelhante. Risca a carne, tá cruel. Risca a carne, tá cruel. Eu vejo as ruas de SP. O louco falso, faltam bem menos de 30 pro holocausto. São Paulo é claustrofóbica. Nosso país agora não passa de uma causa utópica. Já se foi mais um ano e mais um plano. Na minha cabeça, só mais um dano. Eu sou estranho, delinquente. Na minha mente eu sou insano, novo quente. Então me aguente, te surpreende. Quando vê que eu tô um passo à frente. E a minha faca não passa rente. Sente passa num abraço, a mesma energia que a nossa mãe passa quando abraça a gente. Então siga em frente, forjando as minhas rimas nessa prata quente. Eu tento acreditar, mas essa pátria mente. Então me traz mais uma dose dessa aguardente. O que causa mais dano cerebral? A mídia, o seu vizinho, o ópio. Depois vem com o discurso baixo de lição de moral. Reclama que não colhe amor, é que só semeou o ódio. E quanto sangue é derramado em vão, só pra ver quem tá no pote. E mais do que nunca, cada dia que se passa, o nosso maior inimigo é o nosso próprio relógio. Tá correndo contra o tempo e apostou sua vida. Mano, pra mim cê é suicida. Até os ditados se inverte aqui, pode pã. E que a bonança de hoje é a tempestade de amanhã. Deixa o povo se matar pouco a pouco no caos. Mas que não vem do céu, o inimigo do seu semelhante. Risca a carne, tá cruel. Risca a carne, tá cruel. Deixa o povo se matar pouco a pouco no caos. Mas que não vem do céu, o inimigo do seu semelhante. Risca a carne, tá cruel. Risca a carne, tá cruel.